já parei pra pensar o mistério, eu vou te desvendar. Procurar uma maneira do meu din de se gastar. Vou tentar cruzar o mundão, só pra ver qual é que é. Minha condição mudou, vai mudar minhas mulheres. Muita fé no caso e lute pro sonho realizar. O meu já realizou, quero ver o que tu vai falar. Aceita minha condição, sei que o seu não já se vê. Da onde vem tanto dinheiro? Essa questão você não escuta. Amigo, parceiro, você ficou na espera. Cada juju pra combinar com uma vela. Ideia de mulher, vem torta e volta reta. Se pressionou pela I1, e a outra nave que é captiva. Meu estilo incomum, menor magrelo, ela já vista na pista. Tô embrasado, melhor solteiro que casado. Direito nota de 100, esquerdo nota de galo. Tirando nota, forgando de nave do ano. Os 4M ostentando, pique enjoado querendo falar. Bosta, não interessa, só quero gastar. Para VIP reservada, chama as mulher que Xandão tá na taça. Elas fazem graça pra com nós colar. Elas fazem graça pra com nós colar. Elas fazem graça pra com nós DJ Lucas Power Song. Quem diria?